É, roda, é, Jequiti. roda, Jequiti. Lan WM adverte. Não ame, faça amor. Tu vai se lembrar de que eu era um bosta e tu não queria me pegar. Então vai girar e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Hoje a vida mudou e hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque é sua amiga. Eu vou pegar e larayaraya. Só porque eu vou pegar e rarayaraya. Só que eu vou pegar e larararara. Eu vou pegar e larararara. Mulher gostosa não é que tem tetão, não é que tem bundão, é que faz gostoso na giromba, ladrão. E além de tudo é bem melhor que você, hein? É, tá dando de tipo pilha Duracell, 8 vezes mais. Porque ela é melhor sentando, é melhor que can, é melhor que tu, balançando o bumbum. Ela melhor sentando, é melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum, vai! É melhor sentando, é melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum. Ela é melhor sentando, é melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum. Essa amiga eu vou pegar, e larayaraya, só porque eu vou pegar, e rarayaraya, só de vou pegar e larararara. Tu acha que eu vou pegar e larararara. DJ solta o beat, concorrência da Chilique. E pra Maria é WM lá lançando mais um hit. Pica! E o resto? O resto é buraco, ladrão! Ah. Vai pra atmosfera, truta!